filho. Parece que agora é verdade. Vamos afinal ficar sabendo o que é liberdade. Dizem que a coisa é mais do que um conto de fada, ou do que uma calça velha, azul e desbotada. Ah. Finalmente olhar de frente, povos mais desenvolvidos, sem aquela sensação de estarmos todos mortos vivos. Por direitos, com deveres, muito amor no coração, abriremos nossas asas pra voar com os pés no chão. Com os pés no chão. Com os pés no chão. Carece da maior necessidade nossa eterna juventude nessa maioridade. Juntos, moldáveis como um par de gotas d'água no oceano de esperança que afoga a antiga mágoa. Pela nossa paciência, pela poda dos espinhos, ergueremos nossas taças pra brindar novos caminhos. Pela paz da humanidade, pelos crentes e ateus, saudaremos essa graça pra viver com fé em Deus. Com fé em Deus.